no próximo Oriente, com o silêncio dos espíritos. Thank you. no próximo Oriente, onde nada é escondido e tudo é sagrado. Passagem para o outro lado, no próximo Oriente, uma nova dimensão. Thank you. no próximo Oriente, com os espíritos que cantam. no próximo Oriente, entre dois mundos.